tomar uma cerveja que hoje é sexta-feira. Cê fez seu corre, eu fiz o meu a semana inteira. Não vou ficar de bobeira, eu tenho uma maneira. Sua companhia com clareza, presença certeira. Um tira-gosto de boteco sem muita frescura. Com pouca grana a gente curte altas aventuras. Muito calor, ninguém atura essa temperatura. Uma 600 de garrafa é beleza pura. De copo em copo a gente beija e troca ideias. Última mesa reservada sem muita plateia. E essa noite é como um filme que em cartaz estreia. E brilha como as estrelas numa odisseia. Com você tudo é perfeito. Ninguém faz do nosso jeito. Muita loucura, ninguém segura. O nosso amor não cabe no peito. Com você tudo é perfeito. Ninguém faz do nosso jeito. Muita loucura, ninguém segura. O nosso amor não cabe no peito. Noite perfeita em sua companhia. Tudo é só festa, é só alegria. Estar contigo é só maravilha. Como o luar, o sentimento brilha. Aí garçom, traz outra cerveja, o paladar aceita. Vou dedicar uma canção, me empresta uma caneta. Essa é pra você paixão, se liga nessa letra. Barzinho, voz e violão, combinação perfeita. Muita prosa, ela entrosa, não falta assunto. Se for o caso, até sorrimos e choramos juntos. Estamos sempre entrosados como um conjunto. A parceria tá formada, nos amamos muito. Com você tudo é perfeito. Ninguém faz do nosso jeito. Muita loucura, ninguém segura. O nosso amor não cabe no peito. Com você tudo é perfeito. Ninguém faz do nosso jeito. Muita loucura, ninguém segura. O nosso amor não cabe no peito.